na três da matina e eu aqui na rua. Um lobo solitário, ruivando pra lua. Sigo pela sombra das esquinas tenebrosas, traficando poesia venenosa. Um louco indelinquente, fortemente armado. O sangue quente e o coração gelado. Infelizmente eu fui contaminado. Eu tô preso no futuro com lembranças do passado. Eu sou uma lenda, uma espécie em extinção. Um predador, um caçador de ilusão. Vi as lágrimas cair, senti o peso da responsa e descobri que por aqui o respeito não se compra. Emprestei o sorriso de um amor sem moradia e aluguei meu coração numa dessas noites frias. Criei um universo de perguntas sem resposta. Entrei no jogo e dobrei a aposta. Hoje eu sei que a lealdade não tem preço e que não existe o fim e sim um recomeço. Quantos irmãos se foi vítima da própria escolha? Cego pelo ego, preso numa bolha. Eu queria construir um futuro diferente, dar valor nas coisas simples, cultivar o meio ambiente. Não é esse mundo que um pai quer pro seu filho. Em vez de um abraço e um beijo, o eco do gatilho. Eu queria ser um mago da periferia pra transformar a tristeza em alegria. Enquanto isso não acontece, eu vou cumprir no meu papel, colecionando estrelas que caiu do céu. É preciso coragem pra seguir, é preciso ter fé pra resistir, é preciso amar pra tentar ser feliz. A única certeza da vida é a morte. Me diz qual favelado não quer uma lote. A meta é vencer sem pisar em ninguém. Não é questão de luxo nem de vaidade, mas já passou por muita necessidade. Hoje em dia nós já sabem quem é quem. A única certeza da vida é a morte. Me diz que o favelado não quer uma lote. A meta é vencer sem pisar em ninguém. Não é questão de luxo nem de vaidade, mas já passou por muita necessidade. Hoje em dia nós já sabemos quem.